Sashita, neguinho, Renê na produção, TL no beat, pá, Alakazam. Eu já dormi com a Annabelle até que Alakazam. Vi boneca cedo mal viajando, enrola Tarzan. Na bolinha dos olhos, só facção carinhosa que fez rei perder coroa e mágico perder a cartola. E nos castelos de areia, abriguei a sereia. Inquilina na sua vida, faz colmeia, perde a abelha. Joga a rede pescador, joga as tranças Rapunzel. A carcaça veste Prado, a proclama seu mausoléu. Conde Drácula tá de prata no pique avassalador. De pele de cordeiro no trono de imperador. 50 tons de cinzas pra 17 escrituras. Se o passado é museu, o futuro é minha fortuna. Não tem arco-íris, unicórnios, cachecol. Não tem fadas, não tem lendas, alfaiates, girassol. Tem mistério, revelações, bruxinhas de brea, abracadabra. Bem-vindo ao circo de Solé. Bate três vezes na madeira pra desfazer a magia. Corta o brilho dessa erva, corta o doce da menina Alakazam. Uma nova forma de pensar, não mudei a sua infância, só sua canção de Nina. Bu, bu, bu. Bu, bu, bu. Em vez da Alice, é a Bia no meu mundo, só terror e eu nem sei o que maravilha. Milagre só com Deus, eles fazem magia. Minha cabeça na parede só pra te lembrar. Por ter a pele preta eles tentam me abafar. Mas eu tenho o poder dos meus ancestrais. Que? Me guiam. Que me guiam. Sou Savimbi Mandela Lumumba. Che canta de opê, Kwame Nkrumah. Pé descalço e não sou a Cinderela. Abracadabra pra você, chuva só umbrella.